sonhos, fantasias, poesias de um cantador. Histórias tão sofridas, vida triste de um lavrador. Que sonhava com seu violão, galopava em seu coração. A vontade de um dia poder sair do sertão. Hoje vagabundo, todo imundo e pés no chão. Catulatas, papelão, durmo em praças do mau chão. Na minha terra eu era feliz, tinha tudo e mesmo assim não quis. Ilusão de cidade grande corrompeu meu coração. Alegria de criança, me recordo ao ver você tocar. O tempo pode apagar. Mas eu não desisto, fé, insisto, eu vou chegar lá. Aprendi uma lição, o mundo não é um circo não. A velhice hoje veio a mim me dizer bom dia, estou aqui. Mas o que me importa agora se doente estou? Ver você cantar.